esse movimento de rua contrário à violência. Claro que não pode deixar um pouco ser pesado, que é aquela coisa que bate e vai na cara do rap consciente. Tua maior arma é sua palavra, sua cultura, sua consciência, inteligência. Bandido é aquele que rouba milhões de real, mano. Traz a droga pra cá de avião ou de navio. A gente precisa de uma saída. Pra quem nos critica, você vai nos fatigar. Sabe por quê? Tem que ter pessoas fortes e inteligentes, capazes de revolucionar o mundo. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Só quem sintoniza chegou fechadão. Pou, pou. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Sem VIP na lista, de buenas ladrão. Olha nós de novo aí, neguinho, contrariando. Falador que olhou e quis ver o fim, tô nem ligando. Meu time na pista, alguns anos trampando no certo, vendo do banco os melhores de perto. Um drink no inferno pra nós é o céu, caminho predileto de outro réu. Confesso, confesso que ando por ironia ou lucro. Desvia a visão lá pra copa enquanto cozinha o mundo. Numa soma de Dilma, Obama, imposto a grana pra te convencer. Resultado, violência e pecado, o vizinho do lado nunca vai saber. Quem é você que se esconde meio a lama nesse caos, mãos ao alto, só em assalto ou alvo policial. Pra Cinderela, a vida é bela e seu sapato de cristal. Só que descalça na favela com fome não é tão legal. Miséria se prolifera, peste governamental. Quem dera se essas promessas virassem sonho real. Guerreiro lá da central, aprendi a não desistir. Quem espera nunca alcança, chegou nossa vez de agir. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Só quem sintoniza chegou fechadão. Pou, pou. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Sem VIP na lista, de buenas ladrão. Luz, câmera, ação, não, não. O flagrante já foi forjado, sem chance de opção. Colocaram na sua mão sem perdão. Tamo sujeito à sujeira dos protetores. Cada um com o seu fardo, cada um com as suas dores. Pagar as contas já não basta, tem que andar ligeiro pra não virar só mais um nome em pasta. Que as balas só tão perdidas entre o disparo e o peito de quem encontrou. E o culpado não foi condenado porque um doutor aliviou. Ninguém notou e ninguém quer notar. Sangue que escorre vira ouro e se troca por caviar. Enquanto peixes pequenos se preocupam em se matar, traz a droga da pura cruzando a fronteira pelo ar. Extra, extra, censurar essa notícia. Arma o ciclo e te distrai. Derruba enquanto cê pisca. O gigante acordou tonto, nem tomou banho e pronto. Tudo limpo pra ficar em coma de outono a outono. Fermento a mais na massa, violência que é de graça. Finaliza as ameaças que a linha ultrapassa. Olhos abertos em cenas que muitos estavam fechados. Ó, quem deve um dia nessa terra é cobrado. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Só quem sintoniza chegou fechadão. Pou, pou. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Sem VIP na lista, de buenas ladrão. Da pátria amada ao funeral, do caderno ao fusil-fal. Da notícia verdadeira ao interesse do jornal. Da senhora trabalhadeira, mãe do filho mal. E a miséria se prolifera, peste governamental. O papel mesmo sim, também pudera. Vivemos uma vida de verdade, imposto de lema sempre foi. Ninguém prospera se vier da mão dos pelas, sem flores na primavera. Se o gigante acordou e não levantou, irmão, já era. Todo dia eu acordo bolado, preocupado em saber o resultado. Pode ser que de dia eu encontre o caminho, de noite ele seja fechado. Mas eu sigo com todo cuidado, com os amigos, com Deus do meu lado. Vou na fé, no trabalho, sem brecha, não falho, quem trampa é recompensado. Psicose de Matrix e seus planos bem bolados. Hipnose infeliz do povo mal informado. Falta fé e diretriz pros que tão desacreditado. Tá faltando techniques, clap kick pros chegado. Sujando as ruas com as verdades, meu time na pista, trampando até tarde, brindando das conquistas sem causar alarde. Só quem sintoniza chegou fechadão. Pou, pou, sujando as ruas com as verdades. Meu time na pista, trampando até tarde, brindando as conquistas sem causar alarde. Sem VIP na lista, de buenas ladrão. Corpos mortos entre putas, porcos, pestes, meliantes, ocos, pocos, Budapeste já não é mais tão distante. Buriback, Buda veste, Prada em um tom satirizante. Cheira toda essa fragrância que não é desodorante. Como pode os invisíveis serem foco do flagrante? Serem fora do montante, independente e ambulante. Entre usuário e traficante, entre assaltado e assaltante. Entre o roubo do governante e o protesto do manifestante. É o caos, é o caos. Todo Brasil, do cão ao caos, é só tirar o aço do tio. É tipo jogo de xadrez, uns olham e não vê nada, enquanto o bom jogador enxerga todas as jogadas. Um piscou o olho do lado de dentro do banco, outro piscou o olho apontando a senhora de branco. E no piscar de olhos ela reza por todos os santos, grita por todos os cantos. Todos envolvidos amarram e jogam a senhora na parte de trás do banco. Enquanto isso, outro assalto no Planalto, na surdina. Poucos contra se oprimem, muitos contam só propina. O povo contra opina, fala muito, se indigna. Mas não devolve troco errado, sonega e corta a fila. Só registrei, né? Com lata de spray, né? Na espreita, né? Desrespeitei o espaço, disse o gambé. Só porque é muro de propriedade particular, invadido por sem tetos que tentam se articular. Tira a mão, me dá água e sabão que já resolve. E o que é mais sujo? O meu picho, o que cês fizeram com esses pobres na parte baixa do muro? Essa foi minha última frase antes da minha prisão, por sujar as ruas com as verdades.